se ouve, pólvora sobe, corrompe o cheiro das flores da mata, ganância da caça. Saqueadores, homens da cobiça, não sabem o que irão acordar. Aquela que vem das matas, tretas e cavernas, aquela que veste a própria floresta, aquela que julga, condena e segrega. Tua ordem desperta! Animais incorporados surgem cancanemas! Asas, escamas, couro, peles e garras, presas, chifres, galhas e carapaças, todos os bichos transmutados, comandados por ela. Monstruosa Fável, pavorosa estável, fogo e flor, abraço e dor. O Aranga é assim, tua justiça chegou. Mãe de todas as mães, foras, raiz e temporais. Mãe de todas as mães, foras, raiz e temporais. Vem trazer tempestade, ira, transforma os bichos em medo carioa. Madeireiros torturados, garimpeiros atordoados, grileiros famintos por terra, rastejarão ao pó que os espera. Carnificina do carioa não tem anistia. O ataque letal, fúria animal.